boy black. New boy black. New boy black. New boy black. Black, black, black. New boy black. New boy black. Tiro no escuro, alguém com medo. Drogas, arma conectado. Em todo o bairro, em torno do São Francisco. Respeito é a meta no reino do cangaço. Quem é que se garante? Cano, berma da ciclone. Um pouco de fragante se esquivando dos homens. Maloqueiro das antigas, tem muitos na trilha. Nem se desenvolveu, qualquer hora mete fita. Falsifica o real pra sair do salva. Vira marginal, bam bam bam, criminal. Danada, sistema é falha, meu chapa não se envolve. Se tu vacila, sobe a sorte, engana a morte. Eu sou da sul, vé. Venho da sul, vé. Cresci na sul, vé. Vivo na sul, vé. Eu sou da sul, vé. Venho da sul, vé. Cresci na sul, vé. Vivo na sul, vé. Uns são da vida louca, outros da vida bruta. Alguns da vida difícil, todos de cara dura. Pronto pra matar, pronto pra morrer. Se for pelo certo, assim que tem que ser. Cada um faz o que sabe, isso é verdade. Tem uns que vende crack, outros faz rap de qualidade. Os bicudo critica, segunda sessão investiga. Ao passar dos dias, a mídia lucra com a notícia. Pra muitos aqui cobrate a criminalidade. Para mim, alimento pra bandidagem. Sempre vai haver muitos disposto a isso. Sem segurança, sem opção. Herdeiro do perigo de baixo pra cima. E está tudo ciente. Na subida do morro fica tudo diferente. Muita arma, muita droga em circulação. A serpente erra o voto e graças à premonição. Eu sou da sul, vé. Venho da sul, vé. Cresci na sul, vé. Vivo na sul, vé. Eu sou da sul, vé. Venho da sul, vé. Cresci na sul, vé. Vivo na sul, vé. Eu sou da sul, venho da sul. Cresci na sul, vivo na sul. Bairro igual a tantos outros de Caruaru. De noite a dia, foi 20 de periferia. Andando nos becos, nas esquinas sombrias. Aprendi de tudo um pouco. O rei é 38, drogas que subiu pro coco. Dos moleque afoito, minha coroa ora. A lua que me olha, o vento que sopra, a morte que nos caça. Minha fé é quem me guia até o infinito. Meus ouvidos pertencem à rua dos conflitos. De onde tira inspiração pra cegar o inimigo. Se minha estrela brilha é porque eu canto meu e nasci pra isso. Pode crer que tá no sangue. E o Power Black foi minha última chance. Apostar minha própria vida aqui não foi o bastante. Rap 17 mais pesado que antes. Eu sou da sul, vé. Venho da sul, vé. Cresci na sul, vé. Vivo na sul, vé. Eu sou da sul, vé. Venho da sul, vé. Cresci na sul, vé. Vivo na sul, vé. 2008 e pra frente. Rap nacional, rap nordestino. New Power Black. New Power Black. New Power Black. Cresci na sul, vé.